o que eles têm, meu irmão, não sei. Eu só ganhei, eu sou o rei, sou pai, eu tenho dois nenéns. Nenéns agora nem, já passaram de 4,5. É por isso que às 4h20 é diferente o meu passeio. Dois príncipes e um precipício, lá no princípio foi principal. Brecar o pó e o vício, infectando os meus princípios. Sem corpo mole pra alimentar minha prole, mulata do boli, boli, quitando carne dos ímpios. Não, agora eu vou por mim e pelos meus. Mim primeiro, pois sem eu não vai ter nós, cê me entendeu? Então sem nós, quem somos eu? Sem espelho, eu tô me vendo. Me guio pelo reflexo de tudo que eu tô fazendo. E reflete, hein? Então reflete mesmo. Nada no oceano de nego perdido procurando Nemo. No mar de mágoa, deixo o peixe fora d'água. Não me acha fim do jogo, rei peão, voltam pra mesma caixa. Essa aqui vem com sangue de frio. Irmão, um mestre de obra-prima. A questão que dá o start me diz onde nasce as rimas. Confesso então que sem o uísque é muito mais difícil. Confesso que com o uísque eu já pulei de um edifício. Em nome das viagens que não fiz e dos livros que não li, dedico ao meu nariz tudo que não escrevi. O que eu vou escrever, vivi pra viver. Tô aqui, Bruce Lee, be water, my friend, pode crer. Pode criar polêmica na narrativa. Cria índico sativo enquanto criam suas expectativas. Pois as certezas elas moram na gaiola. No fundo do poço encontrei uma mola e voltei pra escola. E entre os livros e a bola, os moleques e os cheques, por favor, encaixe meu sangue em cada centavo. Mente vazia, oficina do diabo. E a mente ocupada é oficina do Gustavo. Essa aqui vem com sangue de frio. Com sangue de frio. Essa aqui vem com sangue de frio.